Rádio Botense, a rádio da amizade. Dia 20 de outubro de 2011, a Rádio Brotense comemorou 61 anos. 61 anos de credibilidade, informação, prestação de serviços e conquistou tudo isso com você, ouvinte da Brotense. E agora, a Rádio Brotense tem o prazer de te contar mais uma novidade. Acabamos de adquirir e instalar um novo transmissor com mais potência e qualidade de som. E tem mais! A Rádio Brotense agora é 24 horas no ar! Com mais informação, esportes, música, prestação de serviços e, claro, com a sua audiência e a parceria de nossos anunciantes, vamos chegar em 2012 com muito mais novidades pra você! Rádio Brotense, há 61 anos, a Rádio da Amizade! No ar, prestação de serviço, entretenimento, informação, esporte. Rádio Brotense, ZYK 567, AM 1180 kHz, 1000 watts de potência. Brotas, São Paulo, a rádio da amizade. Rádio Brotense, a rádio da amizade. Boa noite a vocês do sítio, chácaras, fazenda, onde quer que você esteja, sintonizado nos 1180 kHz da Rádio Brotense, estaremos com vocês levando as melhores músicas de hoje, de ontem e de sempre. Vamos iniciar a programação do Brasil Saudade. Ó, querendo lembrar, viu, Fabinho, que daqui a pouquinho estaremos entrevistando aqui o Riacho. É, Riacho foi um cantor aqui de Brota. Ele cantava junto com o Dono da Noite e Riacho. Como o Dono da Noite veio a falecer, o Riacho ficou sozinho. 8:03, antes vamos mandar para o Maninho, que alguém está oferecendo com prova de muito amor e carinho. Lembra que esse mar é aqui, e nem sequer se lembra de olhar. Depois de tanto amor, de tanto cheiro cheiroso, de tanto beijo gostoso que nem é bom se a lembrar, nós briguemos. Briguemos e xinguemos como não se havia meio de xingar. Eu te odeio, eu te desprezo, mandinga de sapo seco, baba de cururu, você vai pro norte que eu vou pro sul. E se um dia nós dois viesse encontrar, eu não quero ver você nem pintada de caivão na porta do meu quintal. E se um dia nós dois viesse olhar, eu faço três cruz, cruz, cruz, cruz, que o Brasil é tão grande que dá pra nos separar. Ah, depois de muito tempo, depois de muita andança, nós se encontremos. E ela olhou pra mim com fogo aceso no olhar. E me deu um arroxo, que se eu fosse um cabra frouxo, eu tava aqui partido em dois pedaços. E foi tanto cheiro cheiroso, e foi tanto beijo gostoso que nós se alembremos que o Brasil é tão pequeno que não dá pra nos separar. Momento da Copa, aqui na Rádio Brotense. As curiosidades, os craques, os grandes jogos, as seleções. Tudo sobre a Copa do Mundo no Brasil e as outras Copas. Agora na Rádio Brotense. A esperança está no ar, com alegria e emoção, tocando no seu coração. 2013 está chegando, e você vai sintonizando. Rádio Brotense, feliz ano novo! É hora de recomeçar, a esperança está no ar. Vai se tornar. gente, eu sou Maurício Bueno. E aqui quem fala é o Thales Gorlon. Nós somos do Casa da Nona. Queria desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Alô, você ouvinte da Rádio Brotense. Aqui quem fala é o Alexandre Oliveira. Quero desejar pra você um Natal cheio de luz, cheio de paz e que 2013 seja um ano de realizações na sua vida. Olá, amigos. Aqui quem fala com vocês é o Jefferson Ricardo. Quero desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Aqui quem fala é Reginaldo de Souza. Quero desejar a você um Feliz Natal e um 2013 cheio de realizações, muita paz, muita saúde e, lógico, muita Rádio Brotense pra todo mundo. Alô, amigos, aqui é Ayrton Renato Siqueira. Quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Certito? Muito bem. Um ano cheio de emoção, com muita música no coração. Um ano cheio de emoção, com muita música no coração. 2013 está chegando e você vai sintonizando. Rádio Brotense, Feliz Ano Novo. Um ano cheio de emoção, com muita música no coração. Um ano cheio de emoção, com muita música no coração. Segunda-feira, dia 14, estreia na Rádio Brotense, programa Mater Dei, da Paróquia de São Francisco de Assis. A partir da 1 da tarde, trazendo pra você mensagens, dicas, músicas. Programa Mater Dei, estreia segunda-feira, dia 14, aqui na sua Rádio Brotense. Rádio Brotense, a rádio da amizade.